Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos ouvem, o disco do dia de hoje traz o segundo programa de uma série de dois dedicados ao disco Joana de Tal, da cantora Nina Virti. Começamos com um clássico quase desconhecido, de Noel Rosa e seu irmão Hélio Rosa, com a parceria de Francisco Alves, Você Só Mente. Não espero mais você, pois você não aparece, meio que você se esquece das promessas que me faz. Inocentes e banais. É porque você bem sabe que em você desculpo muita coisa a mais. O que sei somente é que você é um ente que mente inconscientemente. Mas finalmente, não sei porquê, gosto imensamente você. Joana de Tal foi gravado no Rio de Janeiro com os músicos Guto Virti, que também produz o álbum e é irmão da cantora, e mais Luiz Barcelos no bandolim, Rafael Malmite no violão de sete, Bebê Kramer no acordeon, Tiago da Serrinha na percussão. Algumas intervenções de sopros, como Rui Alvim no clarinete e Aquiles Moraes no trompete, constroem uma sonoridade acústica e sofisticada, mas ao mesmo tempo com muito swing. Confira na faixa Samba Rezadeira, de Gabriela Buarque e Roberto Didio. Raiou a cantoria na tristeza de um samba rezadeiro. Na madeira do meu violão, que já foi tronco de cativeiro. Mãe de Cazumba chamou, chamou nos versos meus, batacotou, dor de lamento sem fim. Um samba de reza nasceu em mim. Raiou a cantoria na tristeza de um samba rezadeiro. Na madeira do meu violão, que já foi tronco de cativeiro. Mãe de Cazumba chamou, juntou os filhos seus, batacotou, marco lamento no fim. Que um samba de reza nasceu em mim. A escolha do repertório da intérprete é extremamente bem sucedida e os arranjos também do Guto Virti são criativos, resultam numa sonoridade que tem tudo a ver com a bela voz da cantora, como na música Hoje é Pra Mim, de Gadê e Valfrido Silva. Confira. Hoje você só sai comigo, senão eu brigo, senão eu brigo, senão eu brigo. Não adianta tapear, não venha com desculpas que você só sai daqui sem me levar. Não adianta gaguejar, piriquiqui, caracacá, piriquiqui. E tenta pular o muro pra fugir com essa gilete, eu pratico araquiri. Quando eu casei lhe avisei que comigo a coisa não era sopa. Você não foi enganado, não se faça de tolo que eu lhe rasgo a roupa. Vamos decidir a parada, vai ou não vai me levar. Chega de querequeque, quiriquiqui, o que resolve é que eu vou passear pra te esforrar. Bororó compôs Curare e Nina Virti canta no seu álbum Joana de Tal. Vamos ouvir. Você tem boniteza e a natureza foi quem agiu. Com esses olhos de índia, curare no corpo que é bem Brasil. Tu és toda Bahia.